cuidé tu chepa, o sea, son... Es, digo, y con yo fui... Ah, no, me digo, o sea... A todos, yo, o sea, soy... Para mim, obrigado, Senhor. Sereis tua para sempre.